amor. Poucos tem, muitos procura. Inveja mata o homem e a ganância o tortura. Figuras que querem a luxúria, mente arde. Sonhando como dança, agarra lá no dope card. Reage. O presente foi as grades, educação precária fez do jovem um covarde. Conhece todo mundo, puta louco e ativista, mas só que no SEMAC é tratado igual marigas. Considerado bicho como porco no chiqueiro, mas solto na favela tem respeito de guerreiro, parceiro. Fruto da miséria e do descaso, não chega aos 18 pois na boca é fuzilado. Que chato, exploração que eles têm, de menor na captura de um 12 ganha fé bem. É papai, eles acham que a gente não sabe de nada não, né? Pois é. É, Bihel, quem diria nós aqui tendo respeito na geral, cantando rap por aí. Quem que acha que é vergonha ralar pra ter moral? Só observar o menor que vem de bala no sinal. Desigual, se tira do espeto cai na brasa, mas se não rala no tine, se acaba. Me lembro muito bem nas antigas, no som dos bailes que rolava no chiote cabana. Também no vale, 12 anos que eu tinha, já dava um trampo rasteiro, sem atrasar ninguém pra conseguir o meu dinheiro. Hoje tudo mudou, exploração sei que aumentou, e a ganância dos empresários, a esperança já matou. Sem moral do país moralista, a sociedade me cria. Minha história lá na escola solta na capa da revista. Sem moral do país moralista, a sociedade me cria. Minha história lá na escola solta na capa da revista. Permaneço 24 horas, com a mente aberta pela rua eu vejo a história. Eu vivo ela entre caminho, de flores e espinhos, olho molhado. Às vezes adquiro, suspiro no caminho, não tô sozinho. Pra que já estarrecer, eu não permito. Pela guerrilha rotineira, socialite, os mini black no olhar. O mal que invade no espelhar da televisão. Intervenção em um olhar de ilusão. Foi projetada na fronteira do psicológico. A lucidez entorpecente via mídia vira matéria. Perante a vida mediada de hipocrisia, assiste e ria nos faróis da madrugada. São personagens da realeza, tá na fronteira da decisão. Quem eu vou ser? Sem autoestima, a vida intima e me indica, severa e curta. Não discuta, tô na disputa. Selva de pedra, sou espelho dos meus pais. Os meus, os quais que me atraem. Corrói quando pilha, família no transe da mídia. Transita, franzino, descalço na rua. Um fruto poético, bruto e brota. Um homem antecipado na infância, de cada substância, de vossa alteza. Propaganda, política, balas, centavos, escravos, crivados de balas, curvados aos pés de vossa alteza. No pique da bola, no corre do pega, infância esperta, sonhos que leva, cores que leva a imaginar um outro lugar. Só queria brincar, não me abandonar, me abobinar, história contar. Meu mito é cola, a mente decola, rua e escola, pulando o muro, correndo dos homens. Ontem não pegou, que vida na fila, menor de saída, de fuga pra rua. É de tristinho que a gente assiste, o povo não resiste mais. Resiste na pobreza, nobreza. Sem moral no país moralista, a sociedade me cria. Minha história lá na escola solta na capa da revista. Sem moral no país moralista, a sociedade me cria.